1-2-7, 1-5, estabilizado ILS. Boa tarde, 1-2-7, 1-5, continua a aproximação, chama passando externo, controle embaixo, checado. Chama na 2-7-5. 1-2-5-1, e boa viagem. 2-5-1, muito boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde. Oceano 6314, transfere. Oceano 6314, transfere. Este é o controle de Salvador. Como está nos ouvindo? Muito bem, senhor. Ok. Ajuste 10019, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. Câmbio. 10019, no ajuste, desce para 4000. Aqui da velocidade. Vou deixar a seu critério, capitão. Obrigado. Externo 2-7-5. 127-5, cheque 30, pausa autorizado, 1-4-0 graus, 1-2-2. Pausa autorizado, 2-7-5. Ocean 61142, decolado ao 52, chama o controle de Salvador 120, decimal 80. 208 também, 142, boa tarde. Aqui, o Para prosseguir o gol 999, 1996. Mantenha antes da Juliette, previsto o portão 11, está sendo ocupado pela aeronave da companhia. Mantendo posição, gol 1996. Flag 355-11, autorizado, chefe de ataque. Tá valendo. Rodou o gol 1659, portão 10, autorização para o 011, que tem que ser. Também 59 é White, só um minuto pra copo, prepare a Dael, Leda e Rumi. Dael, Leda e Rumi, legal. Salvador, boa tarde, azul 4065, São Francisco 340, não, não. É a outra aeronave da companhia que decolou para o Recife. Acho que ele não está me ouvindo. Se eu podia fazer uma ponte, é o voo 6142. Ah, temos, vamos tentar chamar ele. Janela 6142, né? Escuta. A gente escuta também 1-4-2, copiando o controle. Ok. O senhor 6142, sem querer interferir com a sua navegação, mas se for interessante, o senhor pode voar direto para o Romeu Fox 018. Caso negativo, o senhor pode permanecer cumprindo a saída. Vai aceitar a sugestão, vá Romeu Fox 018, 6142, obrigado. O senhor 6314, os nossos agradecimentos. Papa Romeu até a Juliette Sierra, decolagem autorizada, pistão 97, vento no 4, 0 graus, 3 nós. O 2-7-5, sala 55, direita, 1-2-1-9, via eco. 2-1-9, 2-7-5. Aqui o gol 9-3-5, 1-3-1 a bordo, 3-30, galeão. Serra, decolado ao 105, ao atingir o farol, transfere 12080. Atingir o farol, a frequência, controle 12080. Brutec, Zapatinho Luiz, aponto 010 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 1099, gol na 355. Atiúno Índia, quando lá, 1895 a Torre, gol na 355. Alô, 27 no 5, ligou a Deus. 27 no 5, Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, 27. Autorizado o juiz, reporte quando tiver condições de voar no rumo de Pelô. Vai retornar Pelô e vai reportar. Gol 1966, após passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 9. Gente, observa, após a passagem, para sair pelo 1966. Aí, 1 mil pés no corredor chefe. Fazendo 1 mil pés no corredor chefe. Eu preciso ir aproximar para a Manati, na radial 242. A Juliette Serra mantendo 1000 pés em condições visuais, autorizada para o de Manati. Reporte 20 mil em Salvador. Reportar 20 mil em Salvador, autorizado para o direto para Manati. Eu sou o Leon Serra. Pronto, cópia? Pronto, cópia. 1659, autorizado Galeão, nível 360. Rota, OP November 857, Moço. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5142, controle Salvador, 120, decimal 8. Galeão 360, autorizado, OP November 857, Moço. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Roger, Irumi. 1465, autorizado Campinas, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita, saída da E, Leda, transição Mótiva, Azul 10. Após rota do plano. Aciona 5122 no transponder, o controle em 120, decimal 8. Eu 4065, autorizado no 340, Campinas. Eu aperto 10, acompanho 430. Decola da pressão 10, Israel, Leda, Ótimo. Aciona 5122, controle 20, decimal 8. 1465, correto, pode falar com o Salvador, com 885. Informação Tango. Com 884, informação Tango, autorização Aracaju. 1884, aguarde cópia, a Tango confere. Prepare a subida Pucajé Maracaju. Pucajé Maracaju, aguarde cópia, gol 1884. Salvador, eu vou Xané 6321, na autorização Brasília. 5-5, autorizado da linha, ali mantém o sinal 0. Ali mantém o sinal 0, 9-3. Autorizado a linha e decolar. Pista no 0, vento no 50 graus, 119. Autorizado a linha e decolar, pista no 0, 193. Canar 6314, desça para 2000 pés, o ajuste no 019, autorizado ILS-XE da pista no 0, reposto estabilizado. Desça para 2000 pés, livre o INS, chamará estabilizado, 6314. 1097, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 4019, 1097. No voo 93. Gente. Voo 9355, decolado 01, controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Voo 1824, autorizado Aracaju, nível 230. Decolo da pistola 0, primeira curva à esquerda, saída Pucajama, após voa direto Aracaju. Adiciona 5152, no transponder, controle Salvador 120, décima 8. 400. Para o 400, Fabizinha, 935. 08, controle Salvador, 884. Voo 1884, correto o atingimento, reporte pronto para o Chibec. Semana no 9, voo 1884, obrigado. Chiné 6321, pronto, cópia? Pronto, prossiga. Chiné 6321, autorizado Brasília, nível 360. Decolagem pistão 0, primeira curva direita, saída agora elétrica, piso 17, rota do plano. Aciona 5147 no transponder, controle Salvador 120, décima 8. Salvador, eu desculpe, Brasília, 360 autorizado. Árvore elétrica é a saída, precisa do 17. Decola da 10 com curva direita, aciona 5147, controle 1208. Chiné 6321, no correto cotejamento, reporte pronto, pushback. É importante. Vou ir Mari para interceptar a chegada, dessa via para o nível de voo 050, ajuste no 019. Ajuste Mari para 5019, terra da Brasília. Essa é a vida para passar o carro. 84. Desculpa, 0984. Voo 84, está autorizado, repante pronto, tá? Boa. Semana tarde, 8284. Torre 1, 18, 19. 18, 19. Fique na sede, está autorizado, o Chile, pode procurar. Nacional. Vou chegar 63 no 4, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Prossegue e aguarde a autorização, 63 no 4. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, não atraso para reportar no setor, tem a frequência livre para auto-coordenação, chame no regresso. Guardião 05. Guardião 05 afastado 9.7 milhas de Salvador. Manterá esse local aqui em operação não mais do que 310 e realizando algumas vezes toques aqui na operação. O Guardião 05 mantém a posição, reporte por término de sobrevoo. Reportará quando decolar. Voo 1097, autorizado ele é taxiway, contato estabilizado. Vai, contato estabilizado, autorizado, voo 1097. Salvador Azul 4462, voo seu coral 1701. O 4462 aciona a identificação. 5562. O 4462, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 170, voe Mari para interceptar a chegada Mari, reporte no ponto de descida. Entrando Mari, interceptar a chegada. Localizador estabilizado, 097 da Gol. Gol no 097, completa o final do procedimento LS Express, chame torre em 118, decimal 95. 1895, Gol no 097. A 6314 no solo 107, direita, taxi Foxtrot, controle solo no 21, decimal 9. 1219. Voo 9355, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 1251, 133-25, 935. Voador, boa tarde, 1097 estabilizado, baixo e travou, passamento RCR. Voo 097, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 1395. Livre pouso 1097, pista 10. 2184, agora aguarde o número 2, professor. Aguarde, 0824. 2504. Condições de manter a presença da velocidade até a proximidade. Negativo. Externa Guarulhos. Cara? 659, autorizado Tati, abate 1 no índio, ponto 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste ótimo para 1 no 0 no 9, seguirá o Edbus da TAM, finalizando o pushback no através do portão 03. Fatinho de ponto 0109, seguindo na data no pushback ou 159. Pode passar a 09, retaguarda, pode iniciar no 9, 1884, reporte pronto, táxi. Para táxi, 3567 para o táxi, 163 a bordo, 3 horas e 15, alterna com fim. 3567, do táxi de Índia, 0112, 118, decimal 95, ajuste de altímetro 0019. 0019, ciente, boa tarde. Azul 4065, pode iniciar? Negativo 4065, uma segunda aeronave passará a sua retaguarda, um Boeing da Gol. Gente. 6314, antes da Juliette, visual Congo. Gente, 6314, mantém a posição, aguardando para ingresso, a prevista é a 6214. Confirmando, previsto a 62, é certo? Afirmo. No solo, aos 10, direita, passei Foxtrot, controle solo no 21-9. Foxtrot 219, boa tarde. Azul 4065, está livre o pushback? Reporte ProSAC. Que solo Salvador, boa tarde, eu vou no 097, livre a Fox. No 097, táxi lento, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa lento, vai reporte antes da Juliette, 097. Pode ingressar? Pode olhar. Negativo, 6314. Estamos coordenando com a Infraero uma outra posição para a aeronave. Ok, está aguardando. Com 884, TS7 a bordo, 2:15 de autonomia, Salvador. Com 1-8-8-4, site através do portão 612 e ajuste altíssimo para o 09. 09, site livre que é através do 612, 1-8-8-4. Transmissor desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0-9, autorizado, ele é sexway da pista 10, reposto estabilizado. O 4462 desça para o nível de voo 050. Romeu, Serra Novembro, Vitor, confirme sua velocidade indicada. 2559. Era pronto, está 3567. Tá 3567, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus, ou no 29. Autorizado a decolagem, pista no zero, está 3567. Autorizado até o 050, o 4462. O 4462, afirmativo, desça para o 050. 4462. Mono 659, mantenha o ponto de espera. Através do 612, com 1884. Gente, no 884, mantém através do 612, aguardando para prosseguir. 84. O Genê 6304, somente para informação, foi remanejado para o 01. Via Inca, considera 1-0, 12-1-1-2, decimal 95, ajuste altíssimo para o 0-1-9. O Xené 6314, ingresso de LED, portão 01. 6314, livre táxi para o portão 01. 1-8-8-4, serve... Guadbus da Bianca, ingressão do, na Juliette até o 01. Após proceder contato, fica a ponto espera da 10, ponto espera torre 118, decimal 95. 7, vai passar da Bianca, vai pro 01, processo, ponto espera 18, 9, 5, 12, 8, 4, guardar a Juliette. Can 3567, decolado aos 15, controle Salvador, 120, decimal 8. Boa tarde, até mais. Controle Salvador, está 3567 decolado na árvore elétrica. Está 3567, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível de voo 360. Água, nível de voo 360, subindo, vai fazer desvio à direita, 3567, com referência. Aprovo do desvio, por quantas milhas do TAM 3567? Aproa 274 por umas 40 milhas. O meu Sierra November Vitor, complete o sinal do procedimento Electric Clay, chame torre 118, decimal 9. 4462, desça para 2000 pés, reduza a velocidade para 1809. 2000 pés reduzindo, 4462. 462, autorizado em Electric Clay, reportar estabilizado. Autorizado, Electric Clay, reportar estabilizado, 4462. Controle observador, boa tarde, boa 620, vindo da pé. Para o cancelamento do plano. Beleza. Desça para o nível de voo 050, o ajuste 019. Desça para o nível 050, plano 019, plano 620. Quanto vai rápido? Não tenho perfil da chegada no 620. Pronto. Já passou 5 da visual da presente para o plane, prossegue para 17. Capitão Romeu Sela, Sierra November Vitor, plano cancelado aos 1817, autorizado circuito pela direita, pista 17, curva à esquerda, ingresso final, reporte final, baixada travada. Voo no 659, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 40 graus, 109. Decolagem autorizada no 0, voo no 659. Estabilizado na X-Ray Azul 4462. O 4462, complete o final do procedimento e LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 198, decimal 95, tá lá. Doutor Salvador, boa tarde, Azul 4462, final da X-Ray estabilizado. Sierra November Vitor, pouso autorizado, pista 17, vento 1, 40 graus, 119. November Vitor. Azul 4065, mantém o ponto de espera. Entendo, 4065. Azul 4462, continue em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Prosseguindo, aguardando, 4462. Decolada 119, controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa tarde, voo no 659. Azul 4462, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 129. Livre pouso na pista 10, 4462. Sierra November Vitor, no solo aos 19, confirme pátio. Backtrack autorizado e táxi até IBTA ao estacionar, frequência livre, Sierra November Vitor. 2009, Proscópio? Proscópio. Voo 2009, autorizado Ilhéus, nível 240. Rota Golf 677, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El Coral. Transponder 5135, controle 120, décima 8. 2-4-0, El Coral, segunda técnica 5208. Voo 2009, correto para o Tejonete, autorizado para o Chibec, reporte pronto para o táxi. Para o 3567, confirme por quantas milhas irá continuar a sua mídia. 60 milhas, 60. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sim, mantendo zero, Azul 4065. Estou com 884, próximo ponto de espera, dá 1-0, boa tarde. Boa, Gol 1884, mantém o ponto de espera. 84. Adoras, hoje não é minha 327. Autorização, Ilhéus. Pronto, você vai pro Chibé, coxa na 6321. Na 6321, está autorizado, reporte pro obstáculo. Salvador, boa tarde, hoje na 6327, autorização, Ilhéus. Coxa na 6327, prepare a saída da El Coral, aguarde conta. Da El Coral, Pronto, 4462. 4462, táxi alta, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4462. 884, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, 884. Azul 4065, decolado aos 24, controle Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, azul 4065, autorizada. Da presente curva à direita para a da El. 010, torre, 118, décima 95, ajuste altímetro na 0, 19. Salvador, 131, 5, boa tarde, no 5, para São Paulo, Guarulhos, que já estamos. 3155, aguarde de volta, número 2. Aguardando, 315. Peço da Juliette, 4462, azul. 4462, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. Bono 620, após ITAP, dessa via para 2.000 pés, o ajuste 1019. Controle azul 4065. 2.000, 1.019, autorizado procedimento, Bono 620. O 4065, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Via da EL para 340, azul 4065. Decola da 10 para a direita, aerovia de Golf 637, da El Fural 5174 na 208 aposta na posição 2. Sinal 6327, correto com o atingimento, pode ir para o pushback. Pode dar 26, controle Salvador 1208. 208, boa tarde. Nível 320, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição ótima, piso 10, rota do forte. 5403, é o transponder, controle 10, piso 8. Base gol 2, perdão, gol 1884. Gol no 884, contato radar na decolagem, suba via saída Cuca para o nível de voo 230. Via Cuca 230, gol 884. Mal 8, transponder 5403, Santa 3155. Santa 3155, correto. Planejamento, pode ir para o pushback. Pode ser lá para o pushback, Santa 3155. Táxi, o Xané 6321, tá com 171 a bordo, 3 horas e 20. O alternado? Alternando. Goiânia, tá na Goiânia. O Xané 6321, livre táxi, abate com o Índia, ponto 010 torre, 118.95, ajuste altímetro 1009. Gente, tá livre táxi, abate espera, lá, chegando lá, torre 118.95. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, no rumo do farol de Itapuã, reporte para a descida. Cliente, Hotel Juliette Sierra. C3155, autorizado para o chibé de estacionamento, pode processar. Precisando para o pushback de acionamento, chamando para o táxi, seu 3155. Voo 240. Via da EL, solicita 180 final. Voo 2009, autorizado nível final 280, submantendo 280. É, 180. 180, ciente, suba e mantenha o nível de voo 180. 180, voo 2009. Controle azul 4065. Prossiga, azul 4065. Autoriza, presente Mótiva. Tempo da saída, aguarde coordenação, azul 4065. Sim. Xané 6321, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 12 nós. Além de falar no 0, Xané 6321. O 1884, chame o centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. 1-2-6-8-5, atenda 5-5, boa. Seu 1-9-6-6 já possui pronto cópia? Pronto. Seu 1-9-6-6 é autorizado Campina Grande, nível 370. Rota para o Zulu 1-0, Neuma. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, Jamos e Pá. 5-4-1-6, transponder 1-2-0, decimal 8, controle. 1-6-2-0. 1-6-2-0, complexo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 1-1-8, decimal 9-5. 895, boa. 966, correto o fugimento, pode prosseguir. Boa tarde, Bruno 620, uma milha para o externo, baixa trabalho. Bruno 620, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, Bruno 620. APA 28, Tango, confirme. APA Tango, Vitor, Hotel Fox, mantém condições visuais, 1.500 pés, ingresse via corredores, reporte no através de Paris. Salvador, 120, décima 8. 1208, pé avanço. Bono 620, pista livre, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, 1-3-9. Leve o pouso 1-0, Bono 620. Controle, Salvador, boa tarde, o Chanel é 3-2-1, saída Arbor. Chanel 6-3-2-1, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Devia saída para o 360, o Xanené 321. Tango Vitor até o Fox, confirme se você acertou o plano de voo. Papa Tango Vitor até o Fox, ingresso via corredor Bonfim, reporte na Travessa de Paripa. Meia 20. No solo, ao 34. Chame o controle solo no 2019. 2019, boa. Salvador, gol no 620, entrou. Boa tarde. Gol no 620, tá que ligar com o repartimento da Juliette. Alfano da Juliette, boa no 620. São 3055, 206 a bordo, 4 horas e 10, alternando com o fim. 3155, livre o táxi Apatinho no Índia, ponto 0902, 1185, ajuste ativo 1099. 1099, autorizado táxi, ponto 0, chame 108953155. Ativo para o transponder, o Vitor da Fox. Controle Salvador, Papa Romeu, Transilex Serra, solicita descida de mil para 500 pés na frota para o Japão. Rota Juliette Serra, autorizada a descida para 500 pés, ajuste 1019, reporte visual com o aeródromo. Reporte visual com o aeródromo, 1019, ajuste, Hotel Juliette Serra. Trale Salvador, boa tarde, Azul 2711, informação e uniforme. Azul 2711, aciona identificação. Azul. O 1620 está reautorizado, ingresso direto, portão 05. Juliette, portão 5, 1620, obrigado, boa tarde. Gente, o Vitor até Fox, reporte quando ingressando no corredor. Papatango Vitor Charlie Hotel, mantenha proa Diamant, mantenha-se em condições visuais, reporte 6220 milhas de Salvador. Papatango Vitor Charlie Hotel, autorizada a descida a critério para o nível de voo 050, ajuste 1019. Informo não atraso para reportar no setor. Azul 2711, no contato radar 59 milhas nordeste de Salvador. Foi na proa de Ponfe para interceptar a chegada. Reporte quando no ideal de descida. Mora no ideal de descida, 2711. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, já passou outra vez. Transfer visual com o campo, mantendo 500 pés. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Chame a torre 118, 95. Torre Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Ajuste altímetro 1019, autorizado cruzamento da final pista 10, chame final pista 17. Autorizado cruzamento da final da 10 e acusará para a final da 17, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, tráfego avistado, circuito pela direita, pista 17. Circuito pela direita, pista 17, Hotel Juliette Serra. Decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 139. Decolagem autorizada, iniciando, 155. Siga Vitor até o Fox. Negativo, não recebo o transponder ainda, o Vitor até o Fox. 10 alterna. João Pessoa. Frequência 1288, alterna 1260. Essa é 288, 1260, chamando a 321. Gente, parte 1 no Índia, ponto 0, 1295 a 1019, o gol 1966, boa tarde. Salvador, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, girando base para a cabeceira 197. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pista 97, vento 150 graus, 139. Hotel Juliette Serra. Stand 3155, decolado aos 40, controle Salvador 120, decimal 80. 208. Salvador, Stand 3155, transfere. Stand 3155, contato radar na decolagem, vai via saída da EL para o nível de voo 320. 320, autorizado, Stand 3155, é possível voar Leda ou Mótica? 3155, mantenha o perfil da saída. Saída. Hotel Juliette Serra, solo 42, vai estacionar livre corte. Oi, muito boa tarde, é o Gol 1966. 966, boa tarde. Autorizado a alinhar e manter o pista no zero. Sim, manter o no zero. Bom, 966. Controle Salvador, azul 2711, ideal de estilo. 2711, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 019. 060, ajuste 19, o 2711. No 966, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 149. Livre decolagem no 0, gol 966. Estiver aqui na posição 263, 27, Rochinete. Rochinete 327, autorizado, reporte para o site. Zero. Juno 966, decolado aos 45, controle Salvador 120, decimal 8. 208, tenha uma boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, gol 1966, decolado, Pucajamo. 1966, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Puca 370, gol 1966. Papatango Vitor Charlie, hotel contato radar 40 milhas noroeste de Salvador, desça para nível de voo 050 na chegada Aman, o ajuste na 019. Tan 3155, chame o centro Recife na frequência 1251, na alternal 13325. 251-3325. Tango Vitor até o Fox, ingresso no corredor Interlagos, reporte no CEASA. Ingresso no corredor Interlagos, através de Paris ou agora, senhor? Ingresso sim, no através de Paris. Ainda até o Fox. Tango Vitor Charlie Hotel, desça para 4 mil pés, o ajuste na 019. 4 mil. Paro Sax, 6327, Oceané, temos 111 a bordo alterna, Brasília, com 3 horas. Oi, Paris, Cretan Cerrado, Vitor até o Fox. Gente, reporte a asa, Vitor até o Fox. É asa, até o Fox.